caminhando sozinho, não encontro nem chegada, chorando pelo caminho, briguei com a minha amada. Nas estradas que o mundo tem, nas estradas que o mundo tem, nas estradas que o mundo tem, vou andando sem ninguém. Sem parente, sem amigo, sem amor e sem viola, sem telhado, sem abrigo, sem canção que me consola. Nas estradas que o mundo tem, e nas estradas que o mundo tem, nas estradas que o mundo tem, vou andando sem ninguém. A noite está tão fria e a solidão tamanha, minha sombra ainda existe, mas nem ela me acompanha. Nas estradas que o mundo tem, e nas estradas que o mundo tem, nas estradas que o mundo tem, vou andando sem ninguém. Que o mundo tem, vou andando sem.